Maciel CDs, Beno CDs, Xaropinho CDs, Comercial Cariri, Padrinho Marcos, Sérgio Percussão, tamo junto! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você, ele quer saber. Te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, janta fora é bem melhor. Coração receitou. De 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou. De 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta. Vinho Gravações, Portal da Rocha, Ovo CDs, isso é André Santini. Receba! E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra jantar a família ao redor. Esquece, janta fora é bem melhor. Coração receitou. De 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou. De 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei.